horas para Chibeca Sanar, TAM 3895, chame táxi. Bono 260, chame Recife 1245, alterno 2685. 1245, obrigado, bom dia. Prossiga. 5220, desça para 3.000 pés, altímetro 1014. 5220 para 3.000, estado 1014. Bono 738, reduza para 2009. Bono 738. 2009. Web 6740, reduza para 210. 2109, 6740. O transponder é alocado, te olha pra trás. 0121 na posição normal, 500 pés, na minha escuta permanente, 1014 no altímetro, em sobrevoo na região de Aratu, informe para livrar o setor e prosseguir para Salvador. Para passar o 070 para o 060. Confere, desça para 3.000 com 1014 no altímetro. 3.014, 738. 5220, 2.000 pés, livre LS, acuse estabilizado e aguarde transferência torre. Para 2.000, vai acusar estabilizado. Mike Fox, boa tarde, é o número 2 para a COP. Confirme a intenção do voo. Foi Salvador, boa tarde, Atlante 132, cruzando nível 180 para 150, com informação Mike. Rodão no 7, direita, axé, controle 198, transponder 0123. Confirmar o número para Salvador? 04. Web 6740, descend 4,000 feet. Optimal descent 1014. 4,014, 6740. 270, informação Mike, autorização 360 para Guarulhos. Dona 270, só um minutinho para cobrar. 7. Lima Mike Fox, CP? Boa, local Salvador, Salvador, até o farol da Barra pelo corredor Axé. 500 pés acima da linha do litoral. Decola da 17, curva à direita. Controle 198, acione 0131. Não, da 10. Tá sim, tá em redução. O 5220 está estabilizado da cabeceira. 5220 da trip, completa aproximação, chame Torre Salvador em 198, decimal, meia dúzia. 186. Para 2000, com 1014, reduzindo, a curva estabilizada. 2014, chamada estabilizada. De November Alfa, 49, 19,8, bom voo. Guarulhos, 360, autorizado, via versus 50, decola da pista 10, primeira curva direita, subida da EL, lida após lida BTEV, controle 199, decimal 8, responde 5162. Autorizado Guarulhos no nível 360, pela Peruísque 50. Decola 590, curva direita da EL Leda, Leda Bidev. Controle 19980 e o transponder 5162, voo no 270. 1270, correto, sim, para feedback acionar. Câmara. November Alfa, 1000 pés no corredor Axé, na sua Índia November Alfa, 1000 pés, corredor Axé. A minha escuta permanente, informa através do farol da barra. Eu mantenho 1000 pés, informará através do farol da barra, 1 de novembro. Livre, 5220. Aguardando, 5220. Web 6740, you follow by number 3 for approach. 8 miles ahead of you, Boeing 737-800, 170 knots on ground speed. Yes, we have a ticket. Okay, send to 3000, expect final or less approach. 3000 expected. Localizador, 738. Dono 738, completa aproximação e chame torre em 1862 agora. Completa a redução para aproximação. Tráfego à frente 5 milhas, com 110 graus. Reduzindo. Meia dúzia agora com a torre, igual no 738. 38. Web 6740, intercept localized, we've had in 030. Intercepted via heading 030, Web 6740. Certo, baixou e travou. 738, segundo, 1014, aguarde pista livre. Aguarda. 3895 52 19 8, longo. Obrigado. Controle, OTAN. 3895, decolar sua escuta. 3895, tá com a da decolagem, submanteu 340, após 2000, direto da EL. Teste, vai para a EL, tá presente então, 3895. Bem, 6740, clear ILS X-ray approach, descend to 2000, report establish on localizer. Clear ILS 2000, call establish, 6740. Web 5728, desça para 3000 pés, altímetro 1014. Desça para 3000, 1014, Web 270, está pronto para puxa saneamento, portão 8. Autorizado, impacto, Bruno 270. Trabalha para o ataque. Web 6740 established. Web 6740, complete approach, on our tower 118, that's 960. 1864. 220, livrou na sua escuta. Mike Fox, ali mantém 17. Mesmo no estado 1014, acusa estabilizado no localizador. Livre em LS, descendo para 2014, eu botará no localizador. Webjet 5728. I'll call it. Lima, Mike Fox, após o voo autorizado, decolagem controla sul, 120 com meia dúzia e tanta esteira. Após o voo, espera, livre decolagem, Lima, Mike Fox. Tango. Informe posição. Ok, ciente da sua posição, já mantendo 500 pés. Ok, informe que não recebo seu tráfego no meu equipamento radar. Informe livrando o setor de Aratu, Charlie Alpha Tango. 738, táxi via Alfa, repartindo para Juliette. Táxi via Alfa, repartindo para Juliette, vou no 738. Seven four zero, clear to land runway 10, 130 degrees, 8 knots. Clear to land runway 10, 6040. Mike Fox mantém a proa sul, atinge o litoral, direita no axé, controle 19-8, decolado 5-7. 19-8 no litoral, Lima Mike Fox. Serra, autorizado o táxi, reporte para ingresso. Afatando, agora recebo o seu tráfego, próxima rotatória. Avião, 4 horas e 15 na autonomia, com 1 ou 4 ou 4 a bordo. Bruno 270. Táxi inicialmente até através de meia dúzia, após o Boeing da Gol, na companhia ingressando a parte. Prossiga a viagem até o ponto de espera, lá 18,5 altímetro 1014. Por favor. Ok. Me informa através da 62, aguarda a aeronave e companhia, depois via Índia e chama a torre 2260. Bono 278. Bono 738, ingresso Juliette, portão 3. Ingresso Juliette, portão 03, Bono 738. Para o retorno ao alemão em força. Receptor localizador, fundo zero, Web 5728. Web 5728, chame torre, 1862. 186, gato. Golf Bravo Índia, como recebe o controle? Sente. Índia November Alpha. Índia November Alpha, controle. Iniciei uma centena com 10.014. 2 Salvador F5728, final, localizador 1-0, baixado e salada. 728, boa, continue aguardando liberação 1014 no ajuste. Guardando autorização de pouso, 1014, 5728. Ok, como recebe o controle, Salvador? Web 6740. 6740, taxi by Alpha, call you back before taxi unit. Alpha, call you before taxi unit. Recebe o controle. 3285, recebe agora 2 para 3. Tá com ruído também. Chame o centro recife na sequência no 251, alterno 3325. Recife 25, outro. Recife 28, pouso autorizado na 10, 130 com 12. Livre pouso na 1-0, web 5728. Quebec Serra, decolado 00, ingresso a Xeme, o PR 198. Axé 1098, Quebec Serra. Controle Salvador, pelo Quebec Serra, decolando a 6-2. Pelo Quebec Serra, 1000 pés, condições visuais, corrido Axé, e vamos atravessar a da barra. Tomarei, Quebec Serra. Quebec Serra, 1270, visual com tráfego na final. Afirmo, gol 1270. Faz a passagem, tráfego e pouso, ali mantém. Faz a passagem aérea e manter, bom no 270. Procedimento é LS, é true. Contact Juliet, you're 6740 after the Airbus of the Espacer. Continue attack on your gate number 7. Bus, contact gate 7, 6740. Confirmar o vento de superfície para o 5728? 140 com 8. Data. O Golf Bravo Índia, como recebe o controle? Quebec Kilo, Quebec Serra, controle. Como recebe controle? 5/7. Prossiga, Charlie Alfa Hotel. 07 a bordo, Campinas 4 horas, 3191. Qual o POV? 207. Rende autorizado site via pátio Índia e Alfa no ponto de espera da 10, torre 118 decimal 6, o ajuste 10 no 4, bom voltar 3191. Obrigado. São Salvador, vai 5728, livrou na sua escuta, muito boa tarde. WebJet 5728, bom dia, táxi Alfa e reporta para ingresso, táxi Juliette. Alfa, reportará para ingresso, Juliette, Web 5728. WebJet 6740, após a passagem do Airbus da TAM, Juliette, portão 07. Juliette, portão 07. O 5728 da Web pode prosseguir via Alfa, Juliette, até o 05. Alfa Juliette até o 05, 5738. Mais explicação. Sandy Lima, Mike Fox, atenta ao tráfego na final da pista no 0. Chame Salvador, 2 Salvador, na frequência 118, décima meia dúzia. 18612, Fox. 320 via Upper Whisk 50. Decolagem pista 10, após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após IDEV, frequência do controle 119.8, aciona 5147. Autorizado para ponte segura, limpa de 320, permanece o 5.0, decola da pista 10, curva à direita, na da El, Leda, após Leda, Miguel, 19.8, é o controle, 147 ao 31, ou 1777. Cotejamento correto, portão 03, reporta pronto, voo 9777. Pagará. Prossiga. Trava esse situação para ingresso, pouso, destino é a pasta, paciente do tráfego nacional da Amazônia. Gente, mantenha-se no Itapuã, aguardando instruções. Itapuã, aguardando, Fox. Fibravo Índia, autorizado pouso na 10, uma centena com meia dúzia. Aqui, Índia, pouso na Amazônia, vou te dar 1270-05-198. 1198, gol 1270. Salvador, boa tarde, gol 1270, perfil Dael. Gol 1270, contato radar na decolagem, sua para nível 360, site Dael. 360-270. Como recebe o controle Gol 1270? 5/5 1270. 7. Do 4033, Ilhéus, nível 1/60, pronto, copy. Posso. Autorizado Ilhéus, nível 1/60, decolagem pista 10, após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Ilhéus. O controle opera em 119.8, aciona 5165. Aprovado, nível 160, decola da 10, subida direita, da El, Lima, Elz, 198, correto, portão é 10, chama pronta, azul 4033. Camarada. Mesmo reporte final para o pátio, Lima, Mike Fox. Vai dar final, Fox. É o Índia 9 Bravo, tem frequência livre para coordenação com o tráfego. No 91 após o beat na curta, ali mantém. Mantém Bravo Índia, Sola 08, direita 121, decimal 9, confirme o pátio. Gente, bom dia. Golf Bravo Índia, em frente via aquilo, para 3, atento ao sinalizador. Bravo Índia vai partir na posição 10 do Pat 3. Identificação, chegada Mari, desse mantém o 050, ajuste de altímetro 190-14. Controle, o TRIP 5240. Como recebe o controle, TRIP 5240? Entramos com o ponto de falha de comunicação aqui, equipamento 2 agora, está mantendo 150. Gente, desse mantenha 2 mil pés, ajuste altímetro 190-14, informe o final do procedimento LS3 na chegada Mari. 2.10014, chamando a Mari, 5240. Gente, Solas 1-0, frequência livre no corte, bom dia, Lima, Mike Fox. Então, 3216, zona de educação, chegada a Mari, desça e mantenha o 050, ajuste de altímetro 1-0-4. Bota 3191. 1191, contato radar de decolagem, sua para nível 380, faz o Dael. Possível, vai direto Dael, tá 3191. Que voar direto do Leda, tá 3191. Gente, olha Alfa Tango, informe através de Bituaçu, via a linha do litoral. Zero, chama o centro Recife na frequência no 251, alterna no 3325. 251, 3325, bom dia.